estava eu sentado na sacada em meu apartamento, eu e aquele sentimento no meu ouvido começou a falar. Deu um salto pra outra vida, nunca mais você vai chorar. Enquanto ele falava, alguém também entrou ali. Foi sobrenatural, sua presença eu senti. Meus medos, meus anseios, todo mal ele expulsou. Sentou bem ao meu lado e a noite triste então passou. Meu coração por muito tempo viveu na era da ilusão. Por fora era tão feliz, mas por dentro um sentimento, pura frustração. Ele expulsou, pegou minhas guerras e rancores e em nova vida transformou. Enquanto ele falava, alguém também entrou. Sobrenatural, sua presença eu senti. Meus medos, meus anseios, todo mal ele expulsou. Sentou bem ao meu lado e a noite triste então passou. Meu coração por muito tempo viveu na era da ilusão. Por fora era tão feliz, mas por dentro um sentimento, pura frustração. Ele expulsou, pegou minhas guerras e rancores e em nova vida transformou. Ai, ai, ai. E em nova vida transformou.